treinador acusado de tentar aliciar árbitro com 1.500 euros, doenças raras vão finalmente ser recenseadas, casamento gay aprovado na especialidade. Estas e outras notícias já a seguir. Todos os dias, de segunda a domingo, na Antena Web, Stereo Press. Um momento de reflexão sobre um tema da atualidade, na voz do Jota Salvador. Vindo diretamente do Brasil para a Antena Web, Stereo Press. Todos os dias, de segunda a domingo, às 20 horas. Boa tarde, seja bem-vinda ao Antena News, o noticiário da semana. A Comissão Europeia poderá enviar inspectores do Eurostat, o Escritório de Estatísticas da União Europeia, aos países que não forneçam dados financeiros confiáveis, disse segunda-feira o novo Comissário Europeu de Comércio, Karel de Guche. Esta medida, que foi anteriormente rejeitada pelos países da UE, estará entre as primeiras a ser colocada ao novo Colégio de Comissários, de acordo com Karel de Guche. Diante de uma série de erros políticos cometidos na Grécia, é preciso reconsiderar as formas de controle de dados económicos nacionais, disse o comissário europeu numa entrevista à emissora pública flamenga VRT. Karel de Guche observou também que a ausência de estatísticas confiáveis fornecidas por Atenas dificultaram a avaliação dos seus problemas económicos. A Comissão Europeia, na quarta-feira, apoiou o plano de austeridade fiscal grego, mas advertiu que exercerá uma vigilância sem precedentes do cumprimento do mesmo. Assim mesmo, a CE anunciou a abertura de um processo de infração contra Atenas por as estatísticas serem pouco confiáveis, exigindo a implementação de medidas para assegurar que os dados transmitidos ao Eurostat estejam corretos. Em outubro passado, o executivo grego reviu em alta as suas estatísticas de déficit para 2009 e trouxe à luz a deterioração das suas finanças públicas. Um treinador do Coimbrões, um ex-vice-presidente e um amigo destes estiveram envolvidos na tentativa de corrupção de um árbitro a troco de 1.500 euros na época passada. Os três, a par do Clube de Gaia da 3ª Divisão, já foram acusados pelo Ministério Público. Por causa das suspeitas de corrupção, a Série B da 3ª Divisão da época passada esteve suspensa enquanto durou uma averiguação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. No final, o caso foi arquivado por não terem sido identificados agentes do ilícito. A dedução da acusação do DIAP do Ministério Público do Porto deverá originar a reabertura daquele inquérito disciplinar por agora haver acusados concretos. Alvo de sanções também deverá ser o clube. O julgamento do processo crime deverá realizar-se nos juízos criminais do Porto. Armindo Lobato, presidente do Coimbrões, sempre se afirmou alheio ao suposto caso de tentativa de corrupção do árbitro. Disse que nenhum dirigente foi mandatado para subornos e que o suposto intermediário terá atuado abusivamente. Explicou ainda ter feito uma reunião de direção para averiguar o envolvimento dos demais dirigentes e que nada descobriu. A abordagem ao árbitro João Paulo Cabral, que dirigiu o Cerzezelo Coimbrões em março do ano passado, foi efetuada através do seu irmão, militar a prestar serviço nas instalações localizadas na Praça da República, no Porto. Incomodados com o negócio que lhes estava a ser proposto, os irmãos decidiram, de forma camuflada, denunciar a situação à Polícia Judiciária do Porto. Em combinação com os árbitros, a PJ, a mesma brigada que investigou o caso Apito Dourado, montou então uma cilada no dia anterior ao jogo. Ao encontro com o irmão do árbitro, chegou um indivíduo, intermediário de dirigentes do Coimbrões, que trazia o dinheiro em notas. Era o homem da mala. Em plena Praça da República, mais distante, um dirigente do Clube de Gaia observava o sucedido. Quando o intermediário estava a entregar o suborno ao irmão do árbitro, eis que surgem os inspectores e o detêm. O encontro estava totalmente sob vigilância e já tinham fotografado todos os intervenientes do esquema de corrupção. Após a operação policial, o intermediário foi interrogado e acabou por explicar tudo o que aconteceu. E foi então revelado que a estratégia terá sido ditada pelo agora ex-dirigente do Coimbrões, José Rocha Ribeiro, e o então treinador António Remelgado, agora técnico da Oliveirense. Estes são os três nomes que constam na acusação esta semana, deduzida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Ministério Público do Porto, como presumíveis autores de um crime de corrupção desportiva ativa. Também acusado pelo mesmo ilícito foi o Coimbrões, enquanto coletividade que iria ser beneficiada se o esquema de corrupção tivesse surtido efeito. Neste processo está já a ser aplicada a nova lei que pune a corrupção no desporto, em vigor desde 2007, na sequência do apito dourado. Além de prisão agravada até ao máximo de 5 anos, no caso de dirigentes desportivos, árbitros ou empresários, o novo regime legal prevê penas acessórias, como a suspensão da participação em competição desportiva e a perda do direito a subsídios, até ao máximo de 5 anos. O jogo em questão, Cerzedelo Coimbrões da Série B da 3ª Divisão, terminou empatado 1-1. Afigurava-se importante para o Clube de Gaia, uma vez que lutava por manter-se entre os seis primeiros da 3ª Divisão. Entretanto, assim, uma nova fase em que discutia a subida à 2ª Divisão. Caso contrário, ficaria sujeito a lutar por não descer aos distritais. Face ao resultado obtido, o Coimbrões terminou em sexto lugar. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contato telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 967572982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Antena Web. Um caso sério na radiofonia. José Pedro Aguiar Branco anunciou terça-feira que o PSD vai propor na Comissão de Ética da Assembleia da República a audição de 25 personalidades e entidades para apurarem toda a extensão os factos e as notícias que apontam para graves indícios de condicionamento da liberdade de expressão por parte do PS. No âmbito da Comissão de Ética, é importante densificarmos e apurarmos as condições do exercício da liberdade de expressão em Portugal, frisou o líder parlamentar do PSD, realçando que o tema que os sociais-democratas querem ver esclarecido é mais abrangente do que aparentemente o chamado caso TVI. José Eduardo Muniz, Mário Crespo e Manuela Moura Guedes são alguns dos nomes que constam na lista dos sociais-democratas, a par de diretores de informação e de presidentes dos conselhos de administração, entre os quais Nuno Vasconcelos, da Ongoing, e Manuel Polanco, da Prisa e da Média Capital. No rol consta ainda Paulo Penedos, Armando Vara e Rui Pedro Soares, as três figuras ligadas ao PS que alegadamente se teriam concertado com José Sócrates para controlarem alguns meios de comunicação social, sem excluir a eventualidade do PSD vir a viabilizar uma comissão de inquérito, como ontem propôs o Bloco de Esquerda. Aguiar Branco entende, no entanto, que a atualidade exige que se faça já um conjunto de audições no âmbito da comissão de ética. Só depois poderemos avaliar se existe ou não vantagem em avançar por aí, declarou. Mas foi avisando, ao mesmo tempo, que o PSD não quer banalizar as comissões de inquérito. Federação lançou terça-feira estudo para elaborar um registro nacional. Haverá 800 mil portugueses afetados. Saber quantos portugueses sofrem de doenças raras, onde e como vivem e que acesso têm a tratamentos é o objetivo de um estudo que há de resultar num registro nacional. Uma tarefa que se anuncia árdua, haverá 800 mil doentes e 7.500 patologias diferentes. A iniciativa é da Federação das Doenças Raras de Portugal. É anunciada hoje e inscreve-se na aplicação do Plano Nacional, aprovado há 2 anos. E deverá ser um instrumento precioso para apoiar os portugueses que padecem de uma patologia rara, num país onde o desconhecimento é a palavra-chave e os passos em sentido contrário são lentos. Doenças raras são aquelas que não afetam mais do que uma pessoa em cada 2.000. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, serão umas 7 mil a 7.200. Acrescerá a razão de 5 novas patologias a surgir semanalmente. Paula Brito e Costa, presidente da Associação Raríssimas, que lidera a FEDRA, resume os números com uma frase lapidar: as doenças raras são um problema grave de saúde pública, porque afetam 6 a 8% da população, segundo números europeus, ou seja, 600 a 800 mil portugueses. Muitas não chegam a ser diagnosticadas, não há serviços que saibam lidar com elas, nem medicamentos acessíveis. Identificar os doentes e avaliar a sua situação económica e social é o que pretende a FEDRA com a elaboração do Registro Nacional ao longo dos próximos 4 anos. Porque dispor de dados concretos, garante Paula Brito e Costa, ajudará a pressionar as autoridades nas mais diversas lutas destes doentes. E são muitas, a começar pela comparticipação dos medicamentos. Sendo doenças raras, exigem medicamentos desenhados especificamente, os chamados medicamentos órfãos, e, portanto, caros, além de escassos. Aprovada em 2008, o Plano Nacional das Doenças Raras já começou a dar frutos. Apenas alguns. Estão em análise os critérios para a criação de centros de referência, cujas primeiras candidaturas deverão chegar, espera Paula Costa, até ao final do ano. Têm sempre muita dificuldade em referenciar um doente para um médico com mais conhecimento sobre a sua doença. Informalmente, vão sabendo os que existem para algumas patologias e 15 deles são hoje homenageados na Fundação Carlos de Gulbenkian, em Lisboa. Os futuros centros permitirão, assim, agrupar o tratamento de doenças de um mesmo grupo, metabólicas, genéticas, neuromusculares, etc., entregá-lo a equipas multidisciplinares e assim oferecer ao doente tudo o que ele precise de cada vez que se dirija ao hospital. No fundo, o plano possibilitará dar aos médicos condições e meios financeiros para trabalhar. Mais atrasada está a criação do cartão do doente raro. Anunciado está em banho-maria e ainda bem, admite Paula Costa. A proposta avançada para o documento, que visa facilitar o acesso às urgências, identificando o doente, a patologia, o médico assistente e os medicamentos que pode ou não tomar, limitava a sua criação a meia dúzia de doenças. Disparatado, diz a presidente da FEDRA, que tem como associadas pelo menos 20 associações com patologias diferentes, entre elas a Raríssimas, que reúne 800. O banco liderado por Nuno Amado lucrou 523 milhões de euros no ano passado. A subida da margem financeira ajudou a manter os resultados. Se definirmos o atual enquadramento numa só frase, Diríamos que apresenta sintomas de melhora, mas com uma incerteza muito grande. Começou ontem por dizer o presidente do Santander Tota na apresentação dos resultados de 2009 do banco. Para Nuno Amado, é claro que o atual momento vivido nos mercados internacionais, com um provável aumento do custo do funding a prazo, não é mais do que um segundo impacto de uma mesma nova realidade, ou seja, do novo mundo em que vivemos desde que rebentou a crise financeira. Neste novo mundo, que mudou duas vezes, o Santander Tota apresentou resultados, em 2009, de 523 milhões de euros, apenas 1,1% acima do lucro de 2008. A subida de 5,9% na margem financeira foi contrariada pela queda de 2,4% nas comissões e a mais-valia extraordinária de 28,1 milhões de euros com a venda de parte do banco Tota Angola foi integralmente utilizada para reforçar balanço. Contando com essa mais-valia, o banco reforçou provisões com 109,9 milhões de euros. O Tota é, assim, a instituição a apresentar a menor subida de resultados de entre as instituições que divulgaram já os seus números de 2009. Apesar disso, registou o maior resultado, ainda que taco a taco com o BES, que lucrou 522,1 milhões. A verdade é que algumas subidas mais vistosas de outros bancos refletem o facto de, em 2008, BPI, BES e BCP terem sofrido os efeitos da queda das bolsas nas suas carteiras de participações, ao contrário do Tota, que não possui essa exposição. A evolução em 2009 reflete, por isso, a melhoria dos mercados no ano que passou. Vou deixar de vender ouro, foi o que disse este ourives. A garantia foi deixada por Aníbal Lemos, depois de ter visto ontem a sua ourivesaria assaltada pela oitava vez desde que foi aberta em 1981. Isto depois de, no sábado passado, ter sido também alvo dos larápios. Um assaltante foi detido. O homem diz que está destroçado e que não tem palavras, afirmou Aníbal Lemos ontem ao JN com lágrimas nos olhos. Perante a sua revoltada emoção, é a mulher que desabafa, dizendo que estão a trabalhar para os ladrões. Rosa Lemos explica que ontem, durante a madrugada, quando a ourivesaria foi assaltada, um dos vizinhos ouviu o alarme e alertou a polícia. E acrescenta com resignada satisfação que desta vez a polícia foi extremamente eficaz e conseguiu apanhar pelo menos um dos assaltantes, pois acham que ele não deve ter feito isto sozinho. Como na madrugada de sábado, a ourivesaria e relojoaria Lemos foi assaltada, ficou desde então apenas protegida por uma placa de contraplacado enquanto aguardava a substituição do vidro. Não conseguiram ninguém, durante o fim de semana, que ajeitasse a porta e assim ficou. Ontem de madrugada, o assaltante entrou pela porta danificada, tendo sido usado um dos pilaretes que estão na rua para impedir os automóveis de estacionarem em cima do passeio. Desta vez não conseguiram levar nada, pois a PSP atuou a tempo, mas houve o prejuízo que eles fizeram lá dentro. Ao que tudo indica, quem assaltou voltou para trás e foi por isso que o assalto não foi bem sucedido. Esperam que agora não fique à solta para andar por aí a roubar os comerciantes, pois, ao que lhe disseram, parece que o homem já esteve detido por furto. Consta uma vizinha que entrou na ourivesaria para apoiar os proprietários e criticou ainda a insegurança que se vive no centro histórico. Sendo este o oitavo assalto da loja, uma certeza fica para o futuro: a venda de ouro vai deixar de existir naquela ourivesaria. Vão limitar-se ao setor da relojoaria e dos arranjos, pois não vale a pena andarem a investir para depois perder assim tudo de um momento para o outro. Disse Rosa Lemos. E tal só acontece porque já têm alguma idade e têm muita paixão pelo que fazem, estão com a porta aberta há cerca de 30 anos, se não, fechavam a porta. Acrescentou Rosa Lemos, de 62 anos, encontrando no olhar do marido, este com 66 anos, a concordância com a convicta afirmação. O assaltante, de 49 anos e com um largo cadastro por furtos e tráfico de droga, foi levado terça-feira a tribunal, que lhe aplicou a prisão preventiva como medida de coação. Aguardará o julgamento no estabelecimento prisional de Braga. A proposta de lei que legaliza o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo foi aprovada na quinta-feira na especialidade sem alterações, com a direita e o PCP a manter as dúvidas sobre a aplicação da proibição da adoção. O diploma, que deverá subir a votação final global, retira do Código Civil a expressão de sexo diferente na definição de casamento. Casamento é o contrato celebrado entre duas pessoas que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida. É a redação aprovada. Os deputados da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais chumbaram a única proposta de alteração entregue do Bloco de Esquerda, que pretendia a eliminação do artigo que proíbe a adoção aos casais homossexuais. As alterações introduzidas pela presente lei não implicam a admissibilidade legal de adoção em qualquer das suas modalidades por pessoas casadas do mesmo sexo, prevê o artigo da proposta do governo aprovado com os votos favoráveis do PS contra o Bloco de Esquerda e do PEV e as abstenções do PSD, do CDS-PP e do PCP. O deputado do PCP, João Oliveira, justificou a abstenção, afirmando que, apesar de acompanhar a intenção da norma, os comunistas temem que seja fonte de dúvidas e dificuldades na sua interpretação quando for aplicada. Do CDS-PP, o deputado Nuno Magalhães explicou que o seu partido é contra todos os artigos deste diploma, pelo que a abstenção foi um voto meramente pragmático, ou seja, se votasse contra, o artigo poderia ser chumbado e assim a lei passaria sem a proibir a adoção aos casais homossexuais. Esta proibição, assinalou o deputado socialista Ricardo Rodrigues, visa cumprir um compromisso político do PS e do governo, já que a sociedade portuguesa não compreenderia que o PS faltasse à palavra. Para o deputado, o artigo não introduz uma discriminação, como reclamou a deputada do BE, Helena Pinto, mas sim uma diferenciação que já existe no ordenamento jurídico português. Em Portugal, neste momento, as uniões de facto de pessoas do mesmo sexo também não podem adotar. O deputado independente eleito pelo PS, Miguel Val de Almeida, ativista da comunidade LGBT e o primeiro parlamentar assumidamente homossexual, assinalou que votou a favor da proibição do acesso à adoção por separar a conjugalidade da parentalidade, apesar da sua convicção profunda de que os casais do mesmo sexo devem ter acesso a todas as formas de parentalidade. Para a deputada do PSD, Teresa Moraes, a lei contém erros e incongruências que se levantarão na aplicação prática do diploma. O PSD também se absteve no artigo que proíba a adoção, com o objetivo de continuar a vedar a adoção aos casais do mesmo sexo. Já a deputada do Movimento Humanismo e Democracia, eleita pelo PS, Maria do Rosário Carneiro, contra a legalização dos casamentos homossexuais, defendeu que a proibição da adoção significa que passarão a existir casamentos amputados, justificando assim o seu voto contra aquele artigo. Ficou conhecido como o ladrão entalado por ter ficado preso na parede de um supermercado em Almancil, quando tentava assaltá-lo através de uma estreita janela há 3 meses. O proprietário não apresentou queixa contra ele, agora o assaltante fez queixa contra o comerciante, alegando que foi agredido enquanto estava preso no buraco da parede. O jovem, de 22 anos, de nacionalidade romena e suspeito de pertencer a uma comunidade referenciada por furtos em estabelecimentos e casas, esteve 8 horas entalado, metade dentro do supermercado e metade fora. Quando chegou a GNR, tinha as calças pelos joelhos. Ao que o Correio da Manhã apurou, juntou de várias fontes da GNR, o imigrante, ouvindo em tribunal e posto em liberdade, alega que alguém lhe despiu as calças e o agrediu antes da chegada das autoridades. Apesar de não ter visto quem foi o alegado autor das agressões, porque estava com a cabeça do lado de dentro de Ali Super, o assaltante acusa o proprietário. O comerciante António Oliveira acha a situação hilariante e garantiu ao CM estar de consciência tranquila. Recorda que quando se apercebeu da situação, o rapaz já tinha as calças em baixo e estava sem sapatos. Chamou imediatamente a GNR. A queixa do assaltante foi enviada para o Ministério Público, que lhe dará seguimento ou não. E assim me despeço desta edição do Antena News. Tenha uma boa semana.